Sucesso! E a babala solta o som, papai. Faz um sucesso em todo o Brasil. E assim, ó. E hoje é sexta-feira, dia de torra salada. Da bicuda em rapariga, fuma cigarro à vontade. E vê se a muda é muda mesmo, mas chega a velha com mel. Manda foto pra eles, a farra dentro do hotel. Mas hoje é sexta-feira, dia de torra salário. Da bicuda em rapariga, fuma cigarro à vontade. E se a muda é muda mesmo, mas chega a velha com mel. Manda foto pra eles, velada com três no motel. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei, sei. Já que então sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Chama na bota, papá. Hoje é sexta-feira, dia de torra salário. Da bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário. Vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel. Manda foto pra esvelado com três no motel. E hoje é sexta-feira, dia de torra salário. Da bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário. E vê se a muda é muda mesmo, mastiga abelha com mel. Manda foto pra ele, da porra dentro do hotel. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tá sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei. E já que tá sextou, tu vai sentar mais uma vez. Sextou, papai. Abra a bala e solta o som que é sextou.